te amo, eu te amo, eu te amo. Oh, meu amor, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.